E essa tá estourada, viu? Arrocha aí, mulher, cheiro do chonado. Portal do Arrocha. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te mostrar onde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser. Vamos sofrer, meu povo! Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase. Me entendeu pra explicar a distância do quase. É tipo ir de volta daqui até Marte. Vamos cantar Itaberaba, solta a voz aí. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser. É uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser. É uma minha e outra dele. Olha o Egue, olha o Egue. Pra cima, sobrou do limão machonado do Brasil. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te mostrar onde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Vamos beber, vamos beber. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase. Entender e pra explicar a distância do quase. É tipo ir de volta daqui até Marte. Vamos soltar a voz, meu povo. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser. É uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser. É uma minha e outra dele. E nas teclas mais russo. Vila Zap Produções, Simbora da E, tamo junto, meu irmão.